Cabecelando é papel. Era o CD Batidão Light que você queria. Então toma. Ainda quer ser rapetão. Tô chorando, não, não, não. Não desse botão vai rapetão. Não, não, não, no chão vai rapetão. Não, não, não, não, no chão vai rapetão. Não, não, não, no chão vai rapetão. Não, não, não, no chão. Vou fazer uma serenata só pra te ver dançar pelada. Vou fazer uma serenata só pra te ver dançar pelada. Vai aventada, tá tocando o chão, vai aventada, tá tocando o chão, vai aventada, tá tocando o chão, vai aventada, tá tocando o chão. Quer ser rapetão, tô chorando, não, não. Não desse botão vai rapetada. Tá tocando o chão, vai rapetão, não, não. Não tocando o chão, vai rapetada. Tá tocando o chão, vai rapetão, não, não. Não tocando o chão. Vou fazer uma serenata só pra te ver dançar pelada. Vou fazer uma serenata só pra te ver dançar pelada. Vai rapetada. Tá tocando o chão, vai rapetão, não, não. Não tocando o chão, vai rapetada. Tá tocando o chão, vai rapetada. Essa é mais uma produção do DJ Hugo Production. Uhul! Para quem colocou essa coisa no mundo, tô planejada do jeito que para com tudo. A circunferência perfeita que tem o poder da medida certa pra te enlouquecer. Só pra não dar treta, vou fumando um careta, vou fumando um careta, vou fumando um careta. Só pra não dar treta, vou fumando um careta, vou fumando um careta, vou fumando um careta, vou fumando um careta, vou fumando um careta. Chegou o que você tanto esperava. DJ Morrel. Mais mixagens, DJ Hugo Production.

depois vem por cima. Vai, vai, se joga, menina. Pula por cima e fica rebolando, vem, rebolando, vai. Desafia sua amiga pra ver quem treme mais. Treme, treme, treme, treme, treme, treme. Batidão Light. Essa é pras cachorra, pras mulher que tá no sul. Essa é pras cachorra, pras mulher que tá no sul. Hopping the jack of light, hopping the jack of light, hopping the jack of light, hopping the jack of light, hopping.

noite. Mais mixagens, DJ Hugo Production. É DJ Lohan, meu irmão. Yeah.